Você põe o mel na minha boca, depois vem tirando a minha roupa. Me faço refém do teu prazer. Realiza as minhas fantasias num misto de desejo e poesia. Você dentro de mim, eu dentro de você. É, a minha pele vira tua roupa e o meu corpo vira tua cama. E é assim que a gente se ama. Nós dois embaixo do chuveiro somos um só corpo em dois seres. Portal do Arrocha. Lá fora o mundo gira e aqui dentro o mundo para pra nós dois. Pra nós dois. Eu te conheço só de olhar na tua cara. Do fogo e você não deixa pra depois. Eu te conheço só de olhar na tua cara. Eu não nego fogo e você não deixa pra depois. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lá fora o mundo gira e aqui dentro o mundo para pra nós dois. Pra nós dois. Eu te conheço só de olhar na tua cara. E não nego fogo e você não deixa pra depois. Te conheço só de olhar.